lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Eles venceram, eles venceram, e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Eles venceram, infelizmente, investiram pesado em manipular nossa mente, em propagandas de TV, em dia a dia de novela. Nada que acontece na TV, na vida se revela. Com poucas vagas na creche, de frente pra TV, o dia todo a criança se diverte e se educa ali mesmo. Enquanto não dá trabalho pro pai, ele nem tá vendo o que isso pode gerar, algo que sua vida inteira pode mudar. E é tudo isso que eles querem, pra poder continuar. O povo sentado assistindo sem querer se levantar. Com mensagem subliminar, exaltam valores que deveriam contestar. Entenderam o mundo do movimento estudantil. Pouco se interessa em que acontece em torno do Brasil. Se pensarmos bem, eles estão vencendo bem antes do que eles nos disse. Faz tempo, nunca tivemos sinal verde pra prosseguir. Sempre esteve vermelho, sinal de nos reprimir. Que fique claro, venceram a batalha e não a guerra. Prudentes vão pra rua em meia guerra e se manifestam, mas recebem bomba de gás lacrimogêneo de um governo totalitarista e dado ingênuo. Mas entenderam que estamos na rua sem medo, promovendo o holocausto no Brasil inteiro. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Eles venceram, eles venceram, e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Eles venceram, eles venceram, e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. A mensagem se espalha, o fenômeno se concretiza no fio da navalha. E o que acontece lá fora é só reflexo de agora. A rebeldia sempre fez parte da nossa história. Entendemos o seu mecanismo, a fórmula pra destruir o povo e seus inimigos. O gigante ainda não acordou, mas tá querendo acordar. Quando o povo quiser, tudo vai mudar. Sempre estivemos em guerra, nunca declarada, mas sempre em guerra. E essa batalha, infelizmente, eles venceram, e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Eles venceram, eles venceram, e o sinal está fechado pra nós que somos jovens.